Andrei 304, Paulo 36, livra direita, taxi de Foxtrot. Chame 121 ao décimo auge. 219, tá 304, até já. No avistado, com o autorizado pista 197, vento 130 graus, 009. Vai que assumiu baixar e checado, pouso autorizado na 17, Zulu. Torre Salvador, bom dia, Gol 1095. Bom dia, Gol 1095, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ele manteu no zero, Gol 1095. Tá bom? Sai uma coisa da rótula do abacaxi, não sobrevoa o Mike Liberal. Certo, Mike Liberal. Dá 5 minutos para decolagem. Ok, 1095. Mike Eco Zulu, solo ao 39. Livre táxi até o pátio 4, ao estacionar livre corte. Livre táxi, pátio 4, livre corte. Bom dia. Sete 3, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 273. Zero 95, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, 1199. Iniciando no zero, Gol, no 095. Zero 95 decolado 4-1, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom, bom. 208 com controle, EA 095 da Gol. Bom dia, Gol no 095. Gol no 095, contato radar decolagem, suba a via Sedan, virando pelo 360. Claro, 360, Gol no 095. Tenente Mike Literato. Elefa, 095 da Gol. Ponto, espera, negado, pronto. Azul 4299, autorizado ali ainda, colapso pelo zero, vento pelo 30 graus, 1119. Ali é do Cala Major, azul 4299. American 229, it's Cocker Bent, we send you via Monterey with level 070, QNA 21021. Assembly of the arrivals on the flight level 5 and 021 now on the meter of American 229. Notification of the bomb, Primo Rosetta Mayor 0, or Houston Rosetta Vision. Rosetta Fox, Azul. Control Azul, 429 and I pass 1500. Azul, 4299, Arriba Patrick Tunnel Parcher, Grounded by 21 departures at level 350. Level 340, Salvo 1, departure Azul, 4299. Chame no ponto espera de patate, Luciano. Azul, control any chance to fly directly to intercept some for Azul, 4299. Azul, 4299, clear. Yeah, lead our intersection, Azul, 4299, thank you. Faça o cruzamento, faça o lugar. Pode considerar autorizado o cruzamento, a forma de Quebec, Mike Lima, chame na Lima. Salvador, uma boa, gol 1160, desce para o nível 150, para o nível 2, 1-7. 1160, aciona identificação, ele ativa da bomba de ano, desce para o nível de gol 070 e a última 021. Desce para o 070, chega do bomba de ano, 1-0, 2-0, 1-1-60. Bom dia, San 3179, autorizado alinhado e colapso 10, vento no 40 graus, 109. 29, contact 2, 6, 10, and frequency 128, decimal 35, if unable 123, decimal 8. This is center on 128, decimal 35, decimal 123, decimal 8, Azul, part 29 on that, thank you so much. American 29, descend 2,000 feet, can make you only reach you on. Create final alert of 3-1-0, do you come establish? American 2,000, we're clear to the island, runway 10, we'll report established, American 29. Número 203, chama Aracaju Azul 2795, 2796, o Azul 2796, até bom dia. Para 1 para localizador com esquerda na Pro 1 no Elder. Leia 3 na 1, 2 para 2 na 3, utilizado no Elder, tudo puxa na 0 e a estabilidade. American 2-9, contact fire, let's go to 1-1-9, let's go to 1-1-5. This one last time, American 2-9, good day. Okay, I'm going to bring you in, how American 229 with you for runway 10. Jeanette, I'm going to present you to the radio station at 3-5, who are you sure that it is, and you need to look at the radio. Best preparation of bus, Teatro, Azaro, Papo Claro, de Vinci, Alô, Cruzão, Levou, Uno, Uno, Gaza. America 229 on the ground, check 03. Blue Direct, taxi Fox Shot, call ground control, 218-49. Fox 219 will call over. Okay. Bom dia, gol 1160, continua a aproximação, avanço, pista livre. Chamé 6311, vetor 440 graus, 089, pouso autorizado, pista 0. Pista 0, correto. Cara, vai ser 59, senhor, front track, position, 11.9. Chamé 6311, Paulo 06, livre direito, chamou 9119. Sala 08, livre à direita, taxa em Foxtrot, chamei o 9119. 19, Foxtrot 3. Notificação da solicitação da BOSS para o nível 060 com a existe na 0 mesmo. Chegada BOSS, 060 com 1021, 2 anos 7 anos. Decolada 09, chama contrário de Salvador, 90.18. 90.18, rocha Gonfiar. Salvador, Papatango, rocha Gonfiar. Papatango, rocha Gonfiar, contatada na decolagem. Os aviões da mão para o número de 1 e Ariel. Salvador, saída fora para o número de voo 100, rocha Gonfiar. Para a solução, receber sem restrições para o número de 100. Positivo, atrás do senhor, está acertando você. Na minha 312, autorizado a olhar e manter o destino 0. Região 08, corre na escuta. Oceano 08, ciente, no ponto de espera da Oscar, o QNH 1021, confirme a altitude solicitada. Não entendi, 085? Guardião 08 confirmando quando eu achei o forte. O Ocean é 6312, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 403-092. Autorizada, decolagem Ocean é 6312. Oceano 6312, decolado 105, chame o controle Salvador 120.8. Guardião 08, confirma o tempo estimado de voo? Claro. Entende. 312, contato Havana decolado, subazio 70, por 9350. Chapuca para o 350, será 6312. Guardião 08, autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 120 graus, 119. Estamos no Oscar do Oceano, recebendo interação, transmitindo na proa 280, seu limite é na 5mm da proa. Chega para 280, limitada a 1,5 milha da proa, Oscar do Oceano. Guardião 08, decolado 17, chama o controle Salvador 120-08. 208, grato, correto. Tango de abraço, torre. Chame pronto para decolagem, tango de abraço. Rádio Eu Charlie 208, informação para a posição de 1-0-1-1 milhas, rumo a este, Charlie 208, passando de 1-0-5-5, subindo para 1-0-0. Passando a solução, para a posição de 3-0-1-0 milhas, rumo a subir a este, andando 737, passando de 1-0-9-0, nos prepara 4-0-3. Passa o tráfego, cara, o voto é você. Obrigado, vai direto, tá? Montana, vou dizer 085. Estabilizado, volta 2171. 2171, contato próximo a taxa de turno, frequência MLS 8995. 895, bom dia. Bom dia. Este é 63, M2, chame-se para Recife, na frequência E2 Leves, 985, Terno, 1252145. Terno, 1252145, chame-se 6312. Sua 2171, avistado, pouso autorizado, pistola 0, ventando 40 graus, 001. Autorizado, pouso, 2171. Só que o cliente mudou agora há pouco, aí eu tive que alterar e vou chorar. Tem, está com a metade de atraso. Está acendendo a 1600? Para passar na vertical do Polo e Camaçari e prossegue direto com o 14, Tano de Braga. Tem que chamar meu Tano de Braga. Valeu, Tânia de Bravo, confirme o PAV, alternativa e autonomia. Está com autonomia de 3, a alternativa seria Serra Juliette da Leve Uriaque, prossegue para Aracaju, senhora. Confirme o PAV? 03. Sente, Tânia de Tânia de Bravo, como você vai chamar de ingresso na terminal Aracaju e chamar de pouso? Aracaju, a terminal de Aracaju é 1h40 da presente. E 2h30 final. Tem, está com o motor de tráfego, cara. Eu quero ver se você chama Jacobão, Arruzão, 325. 325, Jacobão, na copiada, eu quero ver se você. 304, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 1, 40 graus, zona 0. Nem decola pistola 0, tá 3304. Ok, se considera a restrição de espaço, desce direto para 2000, reporte autorizado, né, dessa vez, 6250. Número 4, Goiânia. 4, obrigado. Está chuva grande.